Tá bom, tá certo, foi legal, valeu a pena. Eis o problema de mentir que terminou. Essa paixão gerou seus frutos tão bonitos que meus conflitos, um imenso mar de luz, iluminou. É tão difícil em tantos nós de desencontros achar o ponto em que a corrente se quebrou. Não sei direito e com certeza você também não. Quando a tristeza foi morar em nosso coração, não. Eu jamais quis a vida, uma rotina inevitável, tão confortável pra quem se acomoda e esquece que o dia a dia é um renascer palpável pra quem vai à luta e cresce. Eu jamais quis a vida, uma rotina inevitável, tão confortável pra quem se acomoda e esquece que o dia a dia é um renascer palpável pra quem vai à luta e cresce. Eu tô crescendo, sinto, faço, escrevo coisas que muitas vezes podem parecer estranhas, mas são tamanhas as fragrâncias que me envolvem, que me dissolvem, me devolvem neste agora em pleno aqui. E eu tô aqui de peito aberto em pleno voo, que eu te perdoo e me perdoo qualquer falha. Só não me peça pra me acomodar que eu morro. Sou lavrador, quero sementes nos meus campos de batalha. Eu jamais quis a vida, uma rotina inevitável, tão confortável pra quem se acomoda e esquece que o dia a dia é um renascer palpável pra quem vai à luta e cresce. Quem vai à luta e cresce.